Ron, eu estou lá agindo a pista 0, curva direita, saída da El, Leda, depois Bridge, o telefone 5162, controle de saída 1208. Chile 62, troca o correto, apaixão para posicionar. Para. Gol 963, autorizado ingresso Juliette, gate 03. Livre ingresso Juliette 03, agente, gol 1273. Final da bata, Mike Leite Amel. Reporte solo controlado, uma centena com 12. Uma centena com 12, reportará no solo controlado, Romel, grato. Quem que uniforme para seguir? Quem que uniforme autorizado para Recife, nível 400, via Alter Whisky 58, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, saída Puca, trânsito São Caju. Transponder 5044, controle 120, decimal 8. Fala correto, um pouquinho para o B. Tiver de acionamento, China 620, está na posição 4. Controle Salvador, contigo, boa noite, o Passaredo 2231, cliente da Romeu. Passaredo 2231, boa noite, chegada Mari. Desça para nível de voo 060. Então 4. 601, liga sua porta para táxi. Importa. Gentil, se a terra do Renato da tripulação está bem apertada. Portugal 022, ready for pushback and stop. Zero stop, your part is ready for taxi, Portugal 022. So pushback, I will call it for taxi, Portugal 022. Oi, Salvador, boa noite, Web 76720 no 8, pushback acionamento. Web 76720, aguarde para push, boa noite. Vai aguardar, 6720. Controle azul 4206? Prossiga, 4206. Estávamos vamos observando aqui ao fazer a saída PUCA, que altitude, que essa é a única saída cuja altitude de transição é 2.000 pés, todas as outras 4.000. É, confere? 12 deve ter sido atualizado, comandante. Ciente, obrigado. No 567, boa noite, Romeu, confere, tá pronto, cópia? No 567, autorizado para Brasília, nível 360, via Pezulu 17, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, perfil da Arbor Elefa, transponder 5165, controle 120, decimal 8, gol 1567. Correto, é paixão para funcionar. 35219 para o táxi, 44 a norte, 3 horas e 50 de autonomia, Alberto, Salvador. 35219, autorizado o táxi, até o pátio 1, vai seguir o, a aeronave da Avianca à frente, como número 2 para o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 118-95, ajuste no 015. Ajustado no 015, prossegue e segue após a aeronave da Avianca. No ponto de espera, chama 2-118-95. É, Jefferson, por isso estávamos confiados aqui de que o DPE deve ter publicado 4.000 e na Jefferson saiu 2.000. Ah, mas eu confirmo com o senhor que a do DPE também de 28 de junho está como 2.000 ainda. Ah, então ok. Então a Jefferson apenas se limitou a copiar o DPEA. É, mas isso configura um erro, né? Afirmativo. Todas as demais que eu conferi aqui está com 4.000. Vamos reportar aqui a chefia para providenciar essa correção. Ok, muito obrigado. Obrigado. O 4206, chame agora Recife, 12545. 5-4206, obrigado, boa noite. No 601, autorizado para o Galeão, nível 360, via Pezulu 10 até Smart. Eu posso confirmar a rota do plano de voo. Decola na 10 com a primeira curva direita, saída da El Leda. Após o abrir, a gente recepta Pezulu 10 e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5164, controle 120, decimal 8. Correto, é baixando para puxar 6201, ponto esquerda 10, pronto. Oxenar 6201, autorizada a minha área de decolar, pisto no 0, vento 090 graus, 12 nosso. A minha decola no 0, 6201. Portugal 022, request taxi. Portugal 022, approve taxi to April 1. India, on loading point, tower 118-95, CNA 1015, Oceania 022. Loading point, runway 10 via main apron, India, holding point, 118-95, CNA 1015, Portugal 022. Começa com a equipe de escola após a passagem do tráfego da Pô, aquele negócio subiu agora, cara. Tá, Portugal, eu sou retaguarda, tá ligado. Após o Portugal tá livre, o Webjet 6720 chama táxi. São 3894, estabilizado? Estabilizado, são 3894. São 3894, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 3894. Cruzado? Afirmativo. Ok, ali mantém preparados. Mantendo-os preparados. Positivo, ali mantém preparados para decolar 5 autorizado. Trip 5219. A linha IMAP, 5219. Oxenero 6201, decola 05, controle 120, décima 8, um bubble. 208, uma boa. Oxenero, decolado na sua escuta. Oxenero 6201, no contato radar, saída da Eoleda Bridge, sub mantém nível de voo 360. Da Eoleda Bridge 360, pode voar, Leda, senhorita? Sané 6201, autorizado da Elda, presente. Aqui, autorizado da Elda, 6201. Ok, o trip 5219, autorizado a decolagem pista 10, vento 090 graus, 12 nós. E decolagem de 5219. É 3894, pista livre autorizado, pouso 090 graus, 129, ajuste no 0 no 5. TV pouso, tá, 3894. Trip 5219, decolada ao 07, controle 120, décima 8, bom bom. 208, boa noite. Salvador, boa noite, o TAM 3897, tente da Romeu para Guarulhos. TAM 3897, boa noite, Romeu confere, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Zulu 16, até Bravo da Zulu, passei conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com a primeira pela direita, saída da Eoleda, após o abride, intercepta a Zulu 16 e sai conforme a rota. Transponder 5167, controle 120.8, TAM 3897. 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Para 2.000, reportarei estabilizado, final do ILS X-Ray, da 1 no 0, 2, 2, 3, 1, 9. 97, já coordenação com controle, se eu não fizer saída da Eoleda, após voar direto o BID, não vai ser interceptado o Zulu 1 no meio, corrigindo, não vai ser interceptado o Zulu 1 no 0. Vai voar bridge, em bridge, interceptado o Zulu 1 no meio. Após Dael, voa Bridge, Zulu no meio após Bridge, TAM 3897. Dael, Leda, após Leda, Bridge, TAM 3897. Mais um Webjet 6720 com 117 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, Altena, Guarulhos. 6720, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95. O ajuste é 1-0 no 5, web 6720. Via Pátio Índia, Montevera, 1895, LJ 6720. Salvador, boa noite. TAN 3894, lembrando a sua escuta. TAN 3894, boa noite. Táxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. TAN 3894. O tio clear lineup and take off runway 10 means 100 degrees on 0 knots. Via Alfa, lineup and take off runway 10, Portugal 000. Juliette, o 3894. Vai manter antes a Juliette, aguardando a passagem no tráfego da web, após ser autorizado a ingressão Juliette para o gate 08. Gente, o 3894. Após web, gente, ser autorizado a ingresso para 08. Tati, 1330, Salvador, copiado, aprovado, táxi, aporte para ingresso, pistola 7. Whisky, Yankee, uniforme. Autorizado ingresso Juliette. Autorizado ingresso Juliette, 3894. Oi, Salvador, boa noite, web 76720. Próxima ponte, espera da 10, pronto. Webjet 6720, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha mantendo no zero, Webjet 6720. Sou Duna interceptando o localizador, o Passaredo 2231. Passaredo 2231, complete final do procedimento IRIE, chame em torre na frequência 118.95. 1895, agora com a torre Salvador. Boa noite. Boa noite. 4-0-8, FPL, 0-2-2, vai. Salvador, boa noite, FPL, 0-2-2, airborne. É Portugal, 0-2-2, radar contact. Book a departure, climb flight level 370. Departure level 370, FPL, 0-2-2. Antena 1-2-9, ajuste no 0-5. Gente, uma milha do externo, do 2-3-1, aguarda. Objeto 6720, autorizado a decolagem pista 10, vento 1, centena 12 nós. Livre decolagem 10, objeto 6720. Externo 133.25. 25, 13325, boa. Vou ver. Passarei do 2231, tem autorizado pouso, vento, 1014 nós, ajuste no 05, através do Manuel Barradas. Segue para o pouso, 2231 da Passaredo. O trem baixo, travado checado. Baixou, travou e chegou, 2231. Ok, seguinte, 2231. Webjet 6720, decola o 14, controle 120, decimal 8. 208, Webjet 6720. Aguardando pela decolagem, o esquema que ele fala. Controle, Salvador, boa noite, Webjet 6720, decolado, passando 1500 pés, da Euleda, Leda. Web 6720, boa noite, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantendo de voo 360. Submantém 360, alguma possibilidade de voar da Euleda? Autorizado da Euleda, presente, Web 6720. Tá presente da Euleda, obrigado. 6720, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda. Após o abrir, a gente acerta a Pesulu 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5404, controle 120.8. Polo 940, autorizado Guarulhos, que tem voo 360, via Pesulu 16, após conforme a rota. Decola a pista 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge. 5404, transponder, 120.8, no controle. Correto, apaixão para puxe o voo no 940. Skank Uniforme, só mais um minutinho para decolar, deve trás que decolou da 1-0, agora cruzou no eixo da 1-7. Quem mais? Um minutinho decola. Passaredo 231 no solo aos 16, Aldebrás 121 no décimo 9. Copia por 2231. Seu solo foi aos 16, para prosseguir no táxi, chamando o solo 121 no décimo 9. 1219, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, igualmente. O esquema aqui de forma utilizada na colagem pista no 7, vento 090 graus no 4 mais. Salvador, mantido, boa noite, passaredo 2231, pousou e livrou. Passaredo 2231, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará o 2231 da passaredo. Trip 5299, autorizado, Vitória da Conquista. Obrigado, Vitória da Conquista. Para Confins, 360. Gol no 273, Romeu confere, autorizado para Confins, nível 360, via Pesulu 16. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após o abrir, recebe a Pesulu 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5175, controle 120.8. Autorizado 360, Pesulu 16, da Euleda Bridge, 5175, 1208, estamos no gate 3. Gol 1273. Gol 1273. 5175. Correto, é paixão para puxar sinal. Certo, camarada. 1273. Passa ali antes da Juliette, fazendo uma contra lá na C2 Batilão. 108 agora. 108 agora, treinando Guarulhos, por fim, autonomia. Gol 1755. 1-5, metade. 3 horas de 5 horas. Autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, voo no 567. Índia, autorizado o táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 1285, ajuste no 095, voo no 567. Boa noite. Boa. Passaredo 2231, vai manter ainda a Juliette, após o fazendo o Boeing da voo à sua frente, está autorizado o ingresso para a remota 14. Posso passar isso do voo, prossegue para 14 ou 2231. 62, 59 para o pushback acionar 29. Xené 6259 e aguarde para o push. Aguardando. Papatango Whisky Yankee Uniforme, restrito ao 390. Restrito 390, Whisky Yankee Uniforme. Confirmando 390? 390, afirmativo. Afirmativo. Web 6720, restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, Webjet 6729, pode chamar ao centro. Web 6720. Estamos em centro na frequência 125.1. 251, obrigado. No 601, encontrando a equipe de solo, após a passagem do Boeing da companhia, está livre a sala. De voo no 50, chame centro na frequência 128.8, alterna 126.0. 1288, 1260, tripe 5219. Sim, passageiro 94, após a linha pushback reportando. Nós ingressamos para a táxi. Afirmativo 6259, tá. Portugal 021, contact Recife now 125.45 or 126.85. Do airport Shell 022. É Portugal 022, contact Recife now 125.45. Contact 545, secondary 126.85, MCL 22, 1 and 2. Patango Whisky Yankee Uniforme, passa a nível de voo 180, chame centro na frequência 125.45, alterna 126.85. 545-2685, uma boa noite, Ana. Boa noite, boa viagem. Olha o 567, decola os 24, controle 120.8. Boa noite, trocando 208, voo 567. Galeão 4 horas. O Scania 6259, autorizado táxi 1041, até outra vez o gate.